Herbal. Tira a capa de ovelha e mostra tua cara de lobo. A igreja é santa, mas o pastor não é bobo. Desde moleque, a minha vida era pacata. Eu não tinha consciência, não tinha malícia em nada. As necessidades em casa era coisa normal. Dávamos graças a Deus quando tinha alguma coisa para comer. Foi aí que tudo começou, eu conheci o reino do Senhor. Era tudo lindo, maravilhoso no caminho do Senhor. E no reino do Macês, eu não sabia que estava no jogo de cartas marcadas entre o céu e o inferno. E na era do real, a realidade era tal: quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Somente os crentes que subirão para o céu. Eu fui ficando ligeiro, os meus irmãos não perceberam que a minha malícia estava crescendo por inteiro. O obreiro dava o salário todo para depois receber em dobro. E o safado dos bispos com o salário de um fiel estava engordando mais um pouco. E minha fé, eles testavam de novo. Quem dá mais? É o que vai para o céu. Quem dá mais? Tem um terreno lá em cima. Quem dá mais? O que vai subir como o Elias subiu. É o que vai para o céu. Quem dá mais? Tem um terreno lá em cima. Quem dá mais? Que vai subir como o Elias subiu e foi pro céu. Será que foi pro céu? Ele no fogo do inferno, imbecil. Os sinos tocam, as trombetas soam. É chegada a hora de subir de cargo e conhecer a verdade. Graças a Deus que eu fingi que era trouxa e conheci a verdadeira cidade de Sodoma e Gomorra. O dia grandioso está chegando, o dia da fogueira de Israel, onde eu dou um besta. Tava tudo o que tinha quando era fiel, mas o negócio é o seguinte, cara, eles mandaram que eu pedisse mesmo, porque esse mês tinha que entrar mais do que entrou o ano inteiro. É chegada a hora de dar o óleo de Israel, que eu comprei ali no mercadinho da esquina. Esse óleo é santo e salva meu filho. E os filhos da puta dos bispos no sítio dito se divertia, macei, jogava dinheiro pra baixo, pra cima, sorria e dizia: quem dá mais? Quem dá mais? É o que vai para o céu. Quem dá mais? Tem um terreno lá em cima. Quem dá mais? Que vai subir como o Elias subiu. É o que vai para o céu. Quem dá mais? Tem um terreno lá em cima. Quem dá mais? Que vai subir como o Elias subiu e foi pro céu. Será que foi pro céu? Ele no fogo do inferno. De repente, eu caí na real, que estava virando marginal, cara de pau. A minha mente comparava que tal. O Macês é o Al Capone nacional. Eu quero paz pra minha mente, chegado. Eu quero é paz no meu subconsciente. Cheguei a uma conclusão, eu dou colisão. Não quero mais ser filho do Macês ou Al Capone, não. Te chamei, irmão, para abrir os seus olhos. A realidade é essa. Não quero que você seja um filho do Macês ou Al Capone nessa merda. E os filhos da puta dos bispos no sítio dito se divertia, Macês, jogava dinheiro pra baixo, pra cima, sorria e dizia: quem dá mais? É o que vai para o céu. Quem dá mais? Tem um terreno lá em cima. Quem dá mais? Que vai subir como o Elias subiu. É o que vai para o céu. Quem dá mais? Tem um terreno lá em cima. Quem dá mais? Que vai subir como o Elias subiu e foi pro céu. Será que foi pro céu? Ele no fogo do inferno, imbecil. Creio que o Supremo Senhor. Creio que o Supremo Senhor. orar por você.